E aí, gente, tudo bem? Esse é o Hack dos Cast, episódio 12. Eu sou o MP, o seu host, com a gente o Grilo, como sempre. Olá. E aí, Grilo? Grilo, por que Hack dos Cast? Porque aqui é BR, eu... Acertou em cheio. E você? Eu sou o Orzove, pessoalmente. E você? Beleza, agradecer o feedback do pessoal. Acho que tem mais gente escutando. Sim. Agora que a gente tem a feed, tem, né? Tem o feed, né? É. Sim, não teve nenhum feedback particular essa semana, só o pessoal finalmente ouvindo o nosso podcast por causa do feed, né? E acho que tá funcionando, porque até agora ninguém reclamou. fui bem claro. Reclama se tiver algo errado. Eu gostei bastante do último episódio sobre trapaças. Foi um episódio meio deprê, né? Que a gente falou muita coisa ruim. sim. Um dos comentários foi assim: gostei, só que agora desanimei pra jogar em torneios. O pessoal lá na Liga Magic comenta. A gente expôs os podres do Magic, mas verdade seja dita, esse tipo de coisa acontece em qualquer meio competitivo, sabe? A gente falou não assim só pra dizer que tem muita podridão no Magic, mas foi uma coisa mais pra vocês aprenderem a se protegerem desse tipo de coisa, sabe? E foi bem legal, tem muita curiosidade, né? Muita coisa de regra que deu pra gente aprender. E a gente tem que trazer o Tomás aqui de novo, porque tem bastante coisa pra falar no sentido de regras e o que é válido, o que não é válido em torneio, né? Sim. Tudo bem. Tô desvirando, Grilo. Opa, vamos lá. Vamos lá, manutenção. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast. Bem, todas as expedições para as IndyCar foram reveladas. As 25 cartas, né? As 10 FAT e as 5 duais de Battle. E 10 FAT, 10 choques e as 5 duais, né? É um artigo da Arcana. Eu vou colocar nos links aqui do Hack dos Cast. É com arte de tudo, né? E são muito bonitos, né? Alguns até que a arte dá uma brochada, só que eu acho que vem do foil na sua mão, deve ser lindo mesmo. Acho que o único problema é que a arte é meio surreal, sabe? Tem algumas cartas, ela ficou meio estranha, sabe? O que eu achei estranho foi que tem uma caixa de texto, mas é full art. Ah, sim. Ficou um pouquinho esquisito isso também. Mas isso aí já é normal, ter a arte atrás da caixa de texto. É, nesses terrenos eu achei um pouquinho esquisito. Bom, mas enfim, são únicos, né? São únicos, é full art, então não tem por que não, né? E outro, né? Quem abrir não vai ficar com eles, né, Grilo? Quem abrir com eles não vai chegar, nossa, que arte feia, jogar fora, né? Não, com certeza vai vender na hora. Ou segurar um pouquinho até o preço atingir um pico. Sim. Ou pimpar o Commander. Se você puder, pimpa o seu Commander. Bom, a comunidade venceu a Community Cup. Parabéns, comunidade. Acho que das últimas 6, o time da Wizard só venceu uma. Que acho que no primeiro dia o Wizards estava ganhando a Copa. Sim, teve uma virada aí durante a Copa, mas no fim a comunidade venceu, teve inclusive jogos com as novas cartas, teve um selado de batalha por Zendikar e um draft. O selado foi com cartas reais e o draft foi virtual pelo Magic Online. Ah, sim, meio que um teste de como o funcionamento, né? Sim, tá tudo gravado e quem tiver mais dúvidas, quiser ver, pode ir lá na Twitch TV, no Magic, e dar uma olhada. Eu acho que no canal do YouTube do Magic eles também devem ter colocado, sempre colocam. Ainda não, eu dei uma olhada nas últimas coisas que tem de Community Cup e não encontrei, mas talvez estejam colocando. O legal é que apesar do time da Wizards ter participado do desenvolvimento das cartas de Batalha por Zendikar, quem venceu o draft foi a turma da comunidade. Fazer o quê, né? Comunidade. Bom, o que mais? Ô Grilo, a regra de Mulligan nova vai estar valendo a partir desse novo pré-release, né? Isso. Só lembrando, como é que funciona? Antes de começar o jogo, todos os jogadores que Mulliganaram pelo menos uma vez e ficaram com a mão fazem Scry 1 antes de começar. Isso aí, então, olha a carta do topo, você pode colocar embaixo. E só lembrando, frisando de novo, não é toda vez que você fizer Mulligan, é... Depois de você fizer qualquer número de mulligans e decidir ficar com a mão. Isso aí. Então, aproveite. E não esqueça, hein? Não esqueça. O pessoal provavelmente vai esquecer direto, né? Ah, sim, vai acontecer muito, cara. Certeza. Eu vou esquecer, eu tenho que anotar isso em algum lugar. Bom, todas as promos até o final do ano já foram reveladas. tem um link que eu vou colocar aqui também na descrição, lá num artigo do site da Wizards. A promo de outubro a gente já sabia que era Ultimate Price, né? Uh-huh. A promo de novembro é Roast. Roast, que a gente também sabia, e agora saiu a promo que vai ser de dezembro. Isso, que é um que reprint. Ser, né? É, promo de Friday é sempre reprint, não, né? Sim, é um reprint em Battle for Zendikar, porque ela tá de volta nessa nova coleção. Ah, sim, verdade. Ninguém comentou, né? Também que é uma carta que não tem aparecido mais tanto. Mas que é importante, é muito forte. Que é o Anticipate. Isso, antecipar. Tá aí. Então, olha, as três promos do final desse ano são ótimas, hein? Tudo custa dois, olha só que interessante. Tudo custa dois, né? Três as cores Grixis e cartas que jogam. Jogam tipo dois, uhum. Né? Legal. Geralmente essa é a ideia. Cartas decentes. Uhum. Bom, e era isso de notícia por essa semana. Tá tudo meio parado por causa do pré-release, tudo, né? Pré-release da nova coleção, né? Então as notícias estão bem mornas. Vamos pra compra? Vamos lá. Preços, tendências, o que sobe e o que desce. O mercado do Magic, aqui, no Rakdos Cast. Muito bem, fase de compra, vamos ver o que subiu, o que desceu aqui, olhando já só as cartas tipo 2 por enquanto, aquela carta verde, encantamento de uma mana, ela Hardened Scales, continua subindo, hein? Continua subindo, não teve muita coisa interessante que mudou nos preços, né? Não, assim, tem muita carta caindo, todas que caíram mais de 10% são de M15, são raras de M15, né? Não é de se surpreender, né? Sim, um destaque aqui pro Obelisco de Urd, que é uma antífona de +2/+2, só para as criaturas do tipo que você escolhe, né? Jogou muito em deck de Goblin, mas tá caindo porque é de M15. Agora, uma carta Modern que subiu o preço absurdamente foi Cursecatcher. O Tritão. Isso. O Tritão, uma mana 1 que você sacrifica para anular uma mágica... instantâneo feitiço, pelo menos que pague 1. Okay. Subiu 146%. Agora tem alguma coisa errada com o preço aqui na MTG Goldfish, porque tá como se ele custasse 27 dólares. Na verdade, ele tá custando em média 15 dólares, né? O mais barato que dá pra encontrar ele é 11 dólares, de acordo com o MTG no TCG Player. O preço explodiu, pelo que tô vendo aqui. Aí pode ter sido um erro mesmo. Talvez seja o preço da foil, sei lá. Mas enfim, se ele subiu tudo isso dessa semana pra cá, cuidado, é uma incomum de 15 dólares, hein? Putz. Tá obrigatório nos decks de Merfolk hoje em dia. E no quesito Battle for Zendikar, as cartas que estão com entre as mais com o maior valor, Undergrowth Champion tá subindo bastante o preço. O bicho verde que 3 manas 2/2 e tem aterragem, né? Tem aterragem, isso. Tá. Obnixilis também deu uma subidinha. Ruinous Path. Ruinous Path é a nova Heroes Downfall. Okay. Então por enquanto tá aquela especulação desgraçada, né? Sim. Bastante especulação. Mas acho que nada demais, né? De movers, assim, nada demais. De muito destaque, né? Acho que não. Você quer falar sobre a rotação? Sim, pois é. A partir deste... próximo final de semana não tem torneio grande, né? De nenhum formato. No fim de semana seguinte, torneios tipo 2 já contam com a rotação, né, Grilo? Isso. Então essa rotação... junto com o lançamento que vai ser sexta da semana que vem. Ok, então a partir da sexta da semana que vem, os torneios tipo 2 que você jogar serão sem... Não poderão ter as cartas do bloco de Teros ou de M15. E poderão ter as cartas de Batalha por Zendikar. A gente aqui tá com uns artigos de junho do MTG Goldfish sugerindo o que de cada coleção se deve vender, ficar e comprar. São bem interessantes. Então, vamos discutir aqui. Começando do M15, o que é que o artigo fala para vender? Planinautas. Planinautas verdes em específico, a Anissa e o Garruk. Sim. A Anissa não tem visto muito jogo ultimamente, às vezes ela era tipo uma ou duas em deck, às vezes no side, né? Sim, ela Garruk, jogou bastante no começo do formato. Garruk também, né? Jogava bem mais no começo, jogava bastante quando saiu o Gale, né? Porque ele é ótimo contra o Gale, mas aí foi caindo. E realmente não são cartas assim que espero ver muito em formatos eternos, né? Tem cara de Commander, principalmente o Garruk, mais cara de Commander. Então é uma boa vender. É outro que não tem dado muitas caras é o Goblin Rebel Master, né? Ah, sim, sim. Que ele... era um All-Star no Standard e agora só tá caindo o preço. É, nós não sabemos se vai ter a ascensão de um deck Tier 1 de Goblins no Modern. Uhum. Se tiver, talvez ele esteja presente, né? Mas mesmo assim, tem muito Rebel Master em deck tipo 2. Que vai ter que ser vendido, né? Então, naturalmente vai lotar o mercado aí com oferta. É, e outro é o Perilous Vault, porque por e simplesmente Oblivion Stone a maior parte do tempo é melhor. E Oblivion Stone, falando nisso, já tá com um preço bem parrudo, hein? Tá super caro. Ah, é? É, tá um pouquinho depois dos $30. Ai, ai, ai, ai, ai. É, ainda bem que eu tenho o meu já. Tá na hora de um reprint dessa carta, hein, cara? Uhum. Bom, das cartas pra segurar. Principalmente os Painlands, né? Painlands, porque vai continuar no Standard. Então não tem... Mana base sempre é bom ter. Aqui também falou os outros Planeswalkers. Sim. Então, Chandra, a Jane, Liliana e até o mesmo Jace, né? Porque é Planeswalker. Esses aí não estão vendo muito jogo de qualquer jeito. Então não se espera que o preço deles vai baixar. Pelo menos não muito, né? Por isso ele tá dizendo aqui pra ficar, né? As almas também, porque elas já são baratas. Então não deve cair muito. E elas são ótimas em Commander, né? Sim. Então não... Uma ou outra tá em cubo, duas delas aqui eu uso no cubo, pra quem gosta. E aí tem umas play jogáveis e semi-jogáveis aqui, que são outras raras. É, né, tipo o Hornet Queen, de Genesis, FX and Revoker e Sun. São cartas assim que até que são jogáveis, então vale a pena segurar, que elas estão baratinhas agora, né? Sim, sim. E às vezes dá pra dar uma subidinha de preço, tipo, por exemplo, o Genesis Rider provavelmente vai acabar subindo o preço, pelo menos na minha opinião, né? FX and Revoker também. Ok. E coisas pra comprar. Oi? É o que você queria falar. Não, sim, já ia passar pra jornada. Não, ainda tem o que comprar de M15. Ah, aproveitar que o preço tá baixo, então, o que comprar de M15? Os reprints, principalmente versões foil. Então, Cord of Calling Urborg, vai comprando se dá. Ok. Essas cartas provavelmente vão subir de preço. Vão subir de preço, sim. Que são cartas que jogam, né? E aí tá a sua chance de pegar enquanto elas estão mais ou menos baratas, porque elas ficaram mais baratas porque são reprints, né? Então, faz sentido. Que o preço volte a subir. Faz sentido. Tem também o Fractio Senhor da Colônia. E a própria Colônia também, que a gente já viu que já tá subindo o preço, né? Sim. A coisa de Fractios aqui não tem como errar, sabe? Não que não esteja jogando nenhum formato, vai subir o preço, porque Fractios. O Fractio Senhor da Colônia é um commander de 5 manas, ele vai um ou dois às vezes naquele deck de Fractios Modern, né? A Colônia é um ótimo terreno pro deck desse arquétipo, então não tem muito como errar aqui. O que mais? Temos aqui Spectral Ward, Life's Legacy e Ingahook's Wake, que são cartas de Commander, né? É bom tomar cuidado com cartas de Commander, né? Dependendo da sua região, às vezes não tem demanda pra isso, então... Então, a logística que ele falou no artigo é assim, são cartas baratíssimas, são book rares, que é tipo como você chama as cartas que você vende lote, porque você não consegue vender individual. Sim. E a ideia é assim, se é a calha delas que subirem preço, você vai ficar com bom lucro, se não subir, você pode vender em book sem problema. Então, dificilmente você vai perder alguma coisa comprando essas cartas. Ok, sim, faz sentido. Vamos passar pra qual? Teros ou... Jornada Nyx? Vamos na ordem cronológica reversa? Eu não sei pra quê, mas tudo bem. M15 foi a mais antiga, né? Sim, não. Sim ou não? Não foi. M15 foi logo antes de Kans, né? Não foi. M15 então foi a mais recente. Então vamos indo pra Journey to Nyx. As cartas que a gente ainda lembra, que estão na cabeça, né? Sim. Ele fala aqui pra vender o Ajani, verde e branco. Mentor dos Heróis, que é outra carta legal de Commander. Sim. Acho que não tá vendo jogo em Modern, em Legacy, então... Acho que não. Ele já derrotou o Shaping aquela vez no campeonato, né? Uhum. E aí depois já passou. Os templos, especificamente o templo verde e preto e o azul e vermelho. A ideia de vender eles agora é porque eles estão com um preço bastante inflado. Ah, ok. Se engano, essas duas Skylands são as Skylands mais caras. Então é uma boa vender agora porque depois vai só cair o preço aí. Tem alguma que não vale vender, ô Grilo? Então, depois a gente vai ver que ele sugere segurar as Skylands de Teros. Mas daqui a pouquinho a gente vê, né? Ok. É, outra que ele fala pra vender, mas acho que vale mais a pena segurar, é a Mana Confluence. Pois é, Mana Confluence, eu acho que ele quis dizer pra vender, porque de fato aparece uma ou outra nos decks tipo 2, então deve ter uma oferta muito grande. Talvez valha a pena você vender hoje e comprar daqui a alguns meses. Ah, aí faz sentido, realmente. Mas na boa, isso aí não deve valer muito a pena. É, eu também seguraria, se eu tivesse um Commander pra usar, eu seguraria, porque não é carta que vai desvalorizar muito. Não, é, pô, entre isso e Cidade de Bronze, né? Ah, sim, não. Um terreno muito bom, a evolução da Cidade de Bronze. É, né? As coisas pra segurar de Journey to Nyx. Primeiro é Godsend, que é aquele equipamento branco que toda vez que a criatura é bloqueada, exila todas aquelas criaturas. Uhum. Sério, cara? Acho isso horrível. É, bem terrível mesmo. Acho que deve ser a Commander pra variar, né? E como é rara mítica e é o tipo de carta que casual gosta, tem uma boa chance de que vai subir o preço, né? Ah, ok, ok. É, outra pra segurar são os deuses. É, especificamente o Atlas e a Fárica. Uhum. Acho que todos os deuses do bloco inteiro em geral são uma boa. São uma boa. Ou segurar ou comprar, né? Porque eu acho muito difícil que eles virem míticas book. Porque o pessoal adora esses deuses, sabe? Pior das hipóteses, dá pra jogar como comandante. É, não só como comandante, como muitos deles são boas adições a decks de Commander, nos quais eles podem ser encaixados, né? É, então é uma boa segurar, sempre vai ter procura. Cuidado com o Keranos, porque o Keranos joga Modern, então tem demanda pra ele fora do T2. Outras raras baratas com potencial de Commander e casual, né? Então, os ditados, o Idol of Blossoms, Silence of Believers, que são... São cartas jogam em casual fácil, né? Sim. E pra comprar, os outros deuses, né? O Idolas, o Krufix e o Keranos, principalmente o Keranos. Por causa que tem demanda em Modern. É, que tem demanda em Modern. Provavelmente é o único deus que vai continuar jogando Eterno. É. Outra carta é o Eidolon of the Great Revel. Que, Eidolon da Grande Festança. É, que já tá com um precinho respeitável, mas faz sentido continuar comprar bastante dele, porque ele vai continuar jogando 4 em tudo quanto é deck burn, o preço vai continuar subindo, sim, com certeza. Essa carta é muito boa. Então, agora tá um preço meio salgadinho, mas, cara, tá o momento que ela vai ser mais barata, sabe? Depois o preço vai aumentando. A outra é Decaimento Abrupto, porque é um removal muito forte. Mesmo fora do T2, né? Uma All-Star em Modern. É All-Star no Jund em Modern. Então é bom pegar agora, enquanto o pessoal não. sacando não, dos não, não, não, não. É que a gente tá falando de Journey to Nyx, né? Ele colocou aqui o Obra do K pra dar uma comparada com o preço com a evolução. É, porque é verdade. Witch Revel. Que viagem, é verdade. A gente tá falando de Journey to Nyx, mas de repente aparece essa carta de Retorno à Ravnica, que vamos falar dela? que você vê o gráfico aqui de Brood Decay, você vê aqui no lançamento de Retorno à Ravnica, aí vai dando uma osciladinha no preço, aí lança Teras, vai subindo um pouquinho o preço, aí sai Khans, aí dá uma descida no preço, e a partir de Fate Reforged, mais ou menos, o preço só tem subido. É verdade. Depois de Origins deu uma caidinha, mas no geral o preço deu uma boa subida, então é essa ideia, sabe, que agora, nesse momento, Eidolon of Great Revel tá provavelmente no seu momento mais barato. Dando uma boa compra. Sim, faz sentido. Uhum. Que mais? O Worst Fears, que também é outra carta de Commander, que também é mítica, né? Então vale a pena pegar. É difícil de encontrar. E Dictates of Erebus, que também é uma boa comprar, né? Porque pra quem acompanha o preço de Pacto da Sepultura sabe que como o preço tá bem inchadinho, né? Então a Dictate of Erebus provavelmente não vai ser diferente. Faz sentido. Pacto da Sepultura ficou caro? Sim, e pior que foi reprintado algumas vezes, né? Nossa, eu tô vendo aqui, é mesmo. Essa carta tá cara, tá que 7 dólares. 7 a 8 dólares. O casual adora essa carta. Nossa, cara. Ela é muito forte, né? É, sempre tem pessoal lá do deck de sacrifício, sabe? Sim, essa carta é obrigatória. Então aí que tá. Ah, saquei. Então agora passamos pra Born of the Gods. Born of the Gods. Glória de cara pra vender é o Brimas, que agora tá com um preço muito maior do que ele vale, ele não tá jogando quase nada. E a justificativa desse preço é porque ele é uma mítica em uma coleção pouco aberta. Ah, tá. Realmente, mesmo que você acha que o Brimas tenha potencial, não vale a pena pelo preço que ele tá agora. Tá quase 10 dólares. Uhum. Tá falando pra vender os seus Brimas aqui. É. Ok. E os templos de Born of the Gods também tá falando pra vender, né? Ok. Que é, provavelmente não vai ficar com preço maior do que eles estão, né? Sim, sim. Aquelas incomuns que apareceram em vários decks, que é Drowning Sorrow e Bioblight. Bioblight é que não vão jogar nada depois da rotação, né? Sim. Dificilmente. É o que segurar. Sim, Taurinho. Fix, com certeza, né? Tá jogando aí. Eu, talvez até comprar, quem sabe. É, o Centaurinho me surpreendeu, viu? Mesmo, eu acho uma boa segurar. Deve ter muita gente com ele agora, só que como ele é apenas raro, então você não precisa gastar tanto com ele. Deixa eu ver. Em papel tá entre 3 e 4 dólares. Não tá vale bastante a pena segurar. Pelo menos segurar vale a pena. Porque vai continuar jogando Modern, acho que às vezes joga Legacy também, então não tem por que vender agora. Isso aí. Depois a Kiora. A Kiora, que é essa aí, não vale tanto a pena comprar um monte, mas vale a pena dar uma segurada, né? Ela tá barata em papel, em 3 dólares. Pois é. Não é preço de venda de Planalto bom, não. Vamos segurar. Os arquétipos. Aquele lá que suas criaturas ganham uma habilidade e seus criaturas dos oponentes perdem e não pode ganhar aquela habilidade. É Commander, né? Commander, né? Principalmente o verde, o azul, eu acho, que faz mais sucesso. E o que compra? Espírito do Labirinto tá, tipo, baratíssimo. Menos de um dólar. Também porque não tá jogando nada, assim, quando foi spoilado, o pessoal falou, ia jogar muito, vai jogar muito, mas acabou não jogando nada, né? Mas é o tipo de carta que só fica perigosa conforme o tempo passa. Do nada a gente pode ver um deck que depende muito de dois ou três disso no sideboard. Às vezes você vê no Death and Taxes, às vezes, né? Então, é ótimo. Se tem essa carta, segura ela, porque vai fazer dinheiro aí em alguns anos. Os deuses, os cinco deuses dessa coleção, né? Uma boa segura também por causa de Commander. Não tem nenhum aqui fora. Talvez o Xenagos jogue Modern, alguma coisa, nos decks do Travizor. Mas no geral é. Travizor sempre. Mas no geral é ou você segura os que você tem ou você compra. Não vale a pena vender agora porque são os deuses, cara. Ok. E por último, Before Guidance, porque Commander, sabe? É outra carta que tá com preço de bulk. E é a mesma lógica. Se pior das hipóteses, você consegue vender em bulk de novo. Ah, ok. Finalmente. Vamos voltar um ano lá no tempo. Mais de um ano, né? E falar de Teros. Teros. Pra vender, ele falou: vende agora o Stormbreath Dragon. Stormbreath Dragon, que não tá jogando absolutamente nada nos formatos eternos. E já jogou demais em tipo 2. Sim, sim, ainda mais quando uma das principais formas de removal era Chain to the Rocks, né? Que é branco, e ele tem a proteção contra o branco. Mas agora já não tô jogando tanto e pós-rotação não vai jogar mais nada. Inclusive, o preço dele despencou entre lançamento de Dragons of Tarkir e agora, né? Eu tô vendo aqui, ele chegou perto dos 20 dólares lá, né? 17, 16... E agora hoje tá 2,5. 2,50, Uau, desvalorizou aí uns 85%. O que mais vende é raras que só joga standard, então Heroes Don't Fall, Fleecemane Lion e o Chicote de Erebor é uma boa vender agora. Que são staples standard, mas não transformados. Ok, Heroes Don't Fall não aparece em Modern às vezes? Eu nunca vi. Ok. Mas é tão eficiente, né? A gente fica. Sei lá, acho que quando a pessoa quer um efeito desse, acaba preferindo o Dreadbore. Acho que no Modern é mais fácil de fazer. É uma mana menos, né? Mas tem que ter a combinação de cores. E Heroes of Fall, pelo nome da carta, acho difícil ver um reprint cedo, né? Talvez tenha um reprint funcional aí. Eu não acho diferente. Tão impossível, não. Reprint em edição normal, assim, T2, tem que ter um certo flavor, né? Não? Heroes Downfall. Por que tem que ser só Teros ou um flavor desses? Não, pode ter flavor de heróis nas próximas edições, mas... Pois então. É um pouco... Eu acho um pouco forçado. Bom, sei lá. O que mais? Sylvan Caret, de Master of Waves e Anger of the Gods. Eu não acho que vale a pena vender Anger of the Gods. Acho que vale pelo menos segurar, porque joga bastante sideboard de formato. Às vezes joga main deck, principalmente do Modern, né? Eu não acho que vale a pena vender. Acho que vale mais a pena segurar mesmo. O Master of Waves também aparece às vezes em Modern. Que esse artigo aqui foi do comecinho de junho, né? Então na época Tritões não tava jogando. Ah, ok. Acho que se Tritões estivesse jogando na época, o Master of Waves não tava na parte de vender, tava mais na parte de segurar, né? É uma boa então, segurança. O artigo diz: vende Master of Waves em Anger of the Gods, mas nós aqui do Hack dos Cast sugerimos segurar. Sylvian Caryatid, acho que já vale mais a pena vender mesmo, né? É, ela é só rara, tá $2 hoje, não tem grande prejuízo em vender. Se voltar a jogar, você vai, não vai desembolsar mais do que 3, eu acredito. É, não. Mão nela. Não vai ser o próximo Hierarca Nobre. Né? Não, duvido. É, custa 2 manas pra baixar e já... É, isso já é um grande revés pra um Mana Dork, né? Sim. É, o que segurar? Os cinco deuses pra variar, ou comprar também, né? Por causa, principalmente por causa de Commander, né? Sim. É, não tem nenhum aqui fora. Os Polinautas, a Elspeth de 6 manas e o Xenagos por 4 manas. E o Ashiok também, né? Ah, o Ashiok também de 3 manas. É, olha, o Xenagos eu não sei tanto sobre segurável. Eu acho que é que ele não tá tão caro, né? É. Mas eu não consigo ver ele ter demanda pra ele em modo. É, não sei, tem que ver como ficam algumas variantes de deck de ramp no Modern, né? Mas acho que no estado atual, não sei se vale tanto a pena segurar mesmo. É, a Elspeth é muito forte. A Elspeth então... segura, às vezes compra também porque ela é boa demais. É. Eu acho que não tem tanta certeza. É, Planalto de 3 manas é bom tomar cuidado. Só digo isso. É bom ponto. Outra carta pra segurar, com certeza, Fotsis, né? Ah, é, capturar pensamento. Essa aí com certeza tem que segurar porque é All-Star, né? Legacy joga, Modern joga em todos os formatos possíveis. Sim. É, agora tá em média uns 17, $18, mas com o tempo vai voltar a subir o preço. Sim. Às vezes vai ficar o preço que estava antes de ser reprint, que estava, sei lá, na casa dos $30, $40. Deixa eu ver aqui, antes de ser reprint, ela é de Teros, né? Vê o preço da versão de... Antes de Teros estava $25. É, o preço da versão de Lorwyn. Deixa eu ver. Que é o que tinha na época. Versão de Lorwyn está hoje $38 em média. Dá pra conseguir por 28, 29. Então tá com esse precinho aí porque reprint, né? Sim. É, antes do reprint, o Fotsis estava, na casa dos 60, quase $70. O de Lorwyn, né? Ah, sim. É, essa carta joga muito. Então, fique com o Fotsis, ele vai valorizar com certeza. Sim. Nossa, um Fotsis Foil de Lorwyn tá na casa de $200. Que arte é mais bonita que o Fotsis de Teros, né? Então. Faz sentido. O que mais? As Squirelands, ele tá vindo aqui pra segurar. Essas. Será a Grilo? É, eu não sei. Entrar em jogo virado é um grande downside, né? Defeito. Eu apostaria mais pra Commander mesmo, não sei se... Ou um deck muito lento de controle em outros formatos. Nos outros formatos eu perco minha fé. É, se for alguma coisa é pra Commander. Engraçado, né? As Squirelands saindo do tipo, a gente vai ver decks jogando de forma menos consistente, né? Porque elas estavam em todo o deck praticamente. Elas ajudavam muito a selecionar as compras e tornavam os jogos muito parecidos, né? Você escolhe a tua sequência, os teus draws. É, isso é verdade. A gente vai ver um T2 diferente agora, não só pela rotação, mas pela redução dessa... Apesar de bota fazendo de carta meio desanimadora, você tem que ter uma certa animação pra meio que um formato completamente novo, né? Sim, a gente fica curioso, né, pra saber como vai ser. E pra comprar? Melhores compras. Ashen Rider. Ashen Rider, que, cara, é de novo All-Star de Commander e às vezes até joga em decks de Reanimator, né? E joga Cubo. Tá $1. E as Book Hair de sempre, né? É, sim, tem 3 Book Hairs aqui que ele recomenda, né? Gift of Immortality, Fixes of Pandemonium e o Minotauro Vermelho. É, eu apostaria mais no Minotauro porque é tribal e a galera gosta de tribal, né? Ah, ok. Faz sentido. Tá valendo nada, né? Então, você pega e guarda. Legal, boas dicas aí do MTG Goldfish. Vamos pro combate? Vamos lá. Combate. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Muito bem, vamos aqui no site da Liga Magic, que teve um torneio da Star City. Oi? Vou começar falando que teve o WNC aqui em São José dos Campos e de novo não deram a lista do top 8. Então infelizmente a gente não vai conseguir falar de um torneio brasileiro de novo. Bom, tem um torneio brasileiro, já que você mencionou aqui, teve um torneio Modern, cuja lista está na Liga Magic. Foi um torneio do circuito Liga Magic, não, o MTG Cáceres. E temos apenas a lista do primeiro colocado. Victor Alcântara, que pilotou um deck de... Vampiros. Mono deck e sem sideboard. Pois é. 18 terrenos no main deck. Pô, não sei como o cara ganhou, viu? Bom, eu não sei se é erro da Liga Magic ou se o cara não usou mesmo, mas pelo site aqui a gente tá vendo zero cartas listadas no sideboard. Mas no main deck é muita. Tá muito rápido esse deck. Uhum. Todas as criaturas de uma ou duas manas, né? Todos os vampiros. Parece muito aquele deck tribal de vampiro de Zendikar, né? Tem Calastria Highborn, tem Dilacerador Vampiro, né? Porteiro de Malakir. Sim. Tem realmente. Tem o. Varicela, Desmembrar. Tá bem parecido. Interessante. Parabéns aí. É um deck bem bud que sim que ele ganhou, né? Pois é. Não, mas também a gente não sabe como. Não dá pra dizer qual é o tamanho do torneio, né? Sim, mas achei curioso, né? Às vezes era só tipo 8 pessoas mesmo, sabe? Interessante. Interessante. Bom, vamos ver aqui o Star City. Teve agora são os últimos torneios tipo 2 de relevância, né? Uhum. Antes da rotação. Então vamos nos despedir dos decks. Isso, eu achei. O que você achou desse formato, Grilo? Do formato de bloco de cans com bloco de telos? Isso. Eu gostei do jeito que evoluiu, só que eu odiei, como sempre, metade do formato era deck Abyssan, sabe? Mas os Abyssan variavam entre eles, né? Midrange, agro, rally. Variava entre controle e agro, era só esses dois tipos, sabe? De vez em quando aparecia um outro ali, né? Um rally. Um mais original, mas é sempre o mesmo saco, é sempre 4 Seed Rhino toda hora. Sim, de fato, a combinação tava muito forte, né? Mas a gente viu aí o que é deck vermelho rápido também vencendo o torneio, o deck de Milar, né? Com a tela da Esfinge. Mas isso foi mais nesse finalzinho de Standard, né? Que esses decks não vão sobreviver à rotação, infelizmente. Sim. Mas também teve o deck combo de Ascensão Jeskai. É a Ascensão Temur também, né? Teve Ascensão Temur. Então, teve uma certa... variou bastante, né, os decks. Eu achei legal ver, mas de fato a visão foi um pouquinho opressiva. Realmente, nesses últimos momentos teve uns decks que eu gostei, que são Sultai Control, que usa 4 Pacto Demoníaco. Control, que também é bem interessante, que antes o único deck controle que a gente via era o Esper Dragons, né? Esses dois já estão dando uma certa novidade ao formato. Lembra Esper Dragons com o Jutai. Bom, o torneio da Star City foi em Milwaukee e teve 419 jogadores. Quem venceu foi Jory White com o Red Deck Wins, que é o Mono Red rapidão. É a versão bem tradicional, né? O senhor reclamou de Abyssan, não tem nenhum Abyssan no top 4, porque o segundo lugar foi Sultai Control. E é o Sultai Control que você comentou aí. Eu tava vendo agora, lembrei. 4 Pacto Demoníaco. Que fazia estrago, viu? Eu tava vendo, acho que um jogo desse deck aqui. O cara tava com o Pacto Demoníaco na mesa, ele já tava com jeito de tirar o pacto antes que ele morresse. Aí ele fez um segundo pacto e o oponente concedeu. Nossa, que legal. Esse deck também usa um Garruk Predador Supremo, o Apex Predator. Porque é um deck de controle que tá nas cores, né? O Garruk é bom no deck de controle, porque você vai subindo e coloca uma criatura 3-3, que é um corpo bom, que pois também é touch, né? Se despedindo do T2 em grande estilo. Vai Garruk. Então tem o deck de OW Control, né? OW Control e Red Deck Wins, mais um Mono Red no top 4. E lá pelo top 8, fechando, o Abyssan Midrange. Dois Abyssan Midrange, né? Um Jeskai Midrange e o outro, o W Control. Legal. Foi mais um torneio pra mostrar aí que Mono Red tá presente. Que legal. Tem bastante coisa saindo desse deck, né? Então não deve continuar no próximo T2. Não tem jeito. O que vai sair? Não vai mais ter o Eidolon, que é tipo muito importante no deck. Não vai mais ter Stoke the Flames, que é outra carta importantíssima. Não vai ter Lightning Strike, que se não me engano não vai ter em Battle for Zendikar. Inclusive, Goblin Rebel Master também? Inclusive, me corrija se eu estiver enganado, mas não tem nenhuma mágica baratinha de dar 3 de dano à criatura jogador-alvo no Standard agora, né? Quando rotaciona. Como mágica instantânea, não. Tem aquela como feitiço, que dá 4 de dano. Excelência Imperial. Mas é 3 manas, tô falando de coisinha eficiente. Você sabe que dá pra pagar 2 manas ou menos. Como Stoke the Flames, que às vezes você paga 0, né? Pegando seus bichos. Eu acho que não. Então acho que a gente vai. Próximo Standard, a gente não vai mais ver Mono Red com tanta frequência, né? Vai ser um formato mais lento. Talvez. Eu acho que eles relançaram o Goblin Batistaca, não só pra colocar no Modern, viu? Talvez tenha Goblins vindo aí. Não vimos muita coisa em Batalha por Zendikar, né? Vamos ter que esperar pra ver, né? Que. Bom, Magic Origins vai ficar no standard agora por um bom tempo, sim, né? Que agora o formato standard vai mudar, né? Sim. E agora vai sair Battlefield Indycar, vai sair Oath. Aí vai sair a próxima coleção, aí vai cair Khans e Fates, só que não vai cair Dragons nem Magic Origins. Então, o Goblin Batistaca vai ficar por um bom tempinho no Standard ainda. Aí pode jogar com as cartas da nova coleção. Pode, ou pode acabar não jogando nada e só reprintando aí mais pro Legacy e pro Modern, né? Quem sabe? Ah, sim. Ok, falando em Modern, pra nesse mesmo torneio de Milwaukee, 211 jogadores jogaram Modern. Uhum. Quem ficou em primeiro foi Phil Silberman, controlando um W Control. Que é um deck que eu tô gostando bastante, tô achando bem bonitinho. Mas é uma... é o deck de Sun Titan, né? Titando Sol, jogando Modern. Nossa, esse é um W Control bem focado no Sun Titan, viu? Porque tem todas... Bomba do Ether, Motor Pod, gostei. Todas as outras criaturas do deck, né, como o Court Hulsar, o Pilgrim's Eye, que agora foi relançado, também interagem com o Sun Titan. Que mais? Tem Veredito Supremo, Caminho pro Exílio. Eu tô gostando de ver como andou o Jutai jogando, né? Porque foi aquela coisa. Primeiro falaram, essa carta é interessante, mas começaram a falar depois, isso não é comando críptico. Então o pessoal esnobou a carta. Mas agora já tá acendendo, já tá mostrando o poder, né? Um deck que poderia usar comando críptico não tá usando. Tá usando o comando Jutai. É mais fácil de jogar. Tem uma interação com o Wall of Omens e o Lone Missionary, sim, né? Sim, interage muito bem com as criaturas do deck. Uhum. E o modo de ganhar vida é irrelevante, né? Acho que nunca usa. Não, claro que usa. Às vezes contra um Burn da vida. Ótimo. Sim, tudo bem. Que inclusive o Burn foi o segundo colocado. Olha só, como é que você sabia? Coincidência? Esse Burn, deixa eu ver. É o Burn. 4 Eidolon, tal, cheio de Burn, uma mana da 3. A versão que splash branco pra Boros Charm, splash verde pra Trax Command. Isso, 4 de cada, inclusive. Né? É o Mono Red com splashes pra coisinhas. Isso aí, que também fez terceiro lugar e também fez sétimo lugar, né? Completando aí o top 4, então, Grixis Twin. Um Twin que a gente já conhece. Depois veio o Jundi. E aqui o que eu queria falar: sexto lugar, PW Tokens. Pro Felipe dizer que não é o deck pet dele. É um deck que joga mesmo. Vai Liliana do Véu, Elspeth e Sorin. Depois várias mágicas de fazer tokens, né? Também tem o apoio de Tavsizi, Inquisição de Kozilek. É uma versão tradicional mesmo. Interessante, tem um Blood Baron of Viscopa no side. Lembra dessa carta? Lembro. 5 manas, 4/4 proteção contra a branca. Jogou bastante no finalzinho do standard de RTR com Teros, que tal, tem bastante daqueles decks de Aristocrata, né? Que aí a proteção contra preto e contra branco acabou sendo bastante relevante. Contra qual match esse cara entra? Proteção contra branco e preto. No Modern? No Modern. Tem um só. Bom, é interessante no Mirror, né? Sim. Que você ganha a vida e o cara não tem como bloquear ou tirar. É opressivo no Mirror, né? É impossível de lidar com ele no Mirror. É interessante contra decks Grixis, né? Porque ele não morre pra Bolt, não morre pra removal preto. E nem pra Path. Sim. Se você estiver enfrentando um W Control da vida. Acho que ele é bom contra esses decks aí com spot removal, né? Ok. Legal, gostei. E também teve um deck de Living End em sua homenagem, Grilo. Obrigado. Lá em oitavo lugar, Living End. É a lista clássica? Né? Sim. Não. Tem Overgrown, um Overgrown Battlements, que é aquela que vira verde pra cada barreira que você tem. Isso aqui deve ser erro de digitação deles. O que é que pode ser? Porque essa barreira pode sair no Cascade, né? Deve ter sido mesmo. Também tem dois Knights of Souls Betrayal no main deck, olha só. Dois Knights of Souls Return. Betrayal. Todos os criaturas ganham menos um. Isso. Legalzinho. E também usar Avalanche Riders, que é uma coisa que eu não via faz um tempinho, viu? Geralmente as pessoas se contentavam só com 4 Fulminator. Pois é. Avalanche Riders. Nossa, mas realmente é estranho o Overgrown Battlement nesse deck. Sim. Eu acho que foi um erro. Uhum. Muito bem. Nesse mesmo dia, em Milwaukee, tivemos um torneio Legacy com 120 pessoas. Que parece pouco, né? Para eles, mas pra gente... Pra gente é muita gente. Bom, dois decks que chamaram a atenção, né? O primeiro lugar, Elfos. Elfos, que legal ver a lista de Elfos vencendo. Lista de sempre, né? Isso. Segundo lugar, que foi interessante, que é um Alurin. Deck de Alurin. Alurin aparecendo. Alurin, pra quem não lembra, é um encantamento verde de tempestade por 4 manas. Você pode jogar mágicas de criatura com custo 3 ou menos, sem pagar o custo. Todos os jogadores podem jogar mágicas de criatura com custo 3 ou menos. É como se tivesse flash sem pagar o custo. E esse deck então, comba porque deck combo. Ele depende de criaturinhas que custam 3 ou menos quando entra em jogo fazem alguma coisa. E ele tem uma maneira de voltá-las pra mão. É assim que é a arpia da caverna, né? Principalmente. Aí também tem Dreamstalker, tem Eternal Witness. É um deck de combo. Então acho que a ideia é... fazer a arpia da caverna e fazer Parasect Trix. É um deck de combo, mas eu não me surpreendo se ele vencer alguns jogos batendo com os bichinhos pequenos, viu? É, mas acho que a principal razão é que pegou as pessoas de surpresa, né? Que é um... Também, faz tempo que não aparece um deck desse, é verdade. Deck novo, nunca vi. Verdade, mas ele conseguindo baixar o Alurin, tendo vida suficiente, ele precisa de quanto de vida? Um Arpia, ele precisa de 10 de vida, né? Se ele tiver 10 de vida, a Arpia e a Strix na mão, ele mata o oponente. Outro deck interessante é o Nick Fitz, que ficou em sétimo. É esse aí também. Que é uma versão Legacy do Birthing Pod. Pois é, tem Birthing Pod no deck. Tem Pesadelo Recorrente, que é uma carta clássica de cubo. Pesadelo Recorrente é legal no Legacy? Sim. Deixa eu ver, porque eu achei que era bonita. Essa carta é muito forte, cara. Sim. Cara, quem já jogou com ou contra Pesadelo Recorrente sabe que essa carta é ridícula. No cubo é uma das cartas que merecem ser pensadas como first pick, mesmo que tenha Power 9 no boost. Não, é fortíssimo. Se você conseguir fazer um deck voltado pra ele, fica muito forte. Não é banido, só. Achei que era. Alegria de quem consegue usar, não é bonito. Então tem um Pesadelo Recorrente só e 3 Birthing Pod. E aí ele faz a festa com as criaturas que tem ETB. Tem até um Trag Tusk, olha, Trag Tusk apareceu. Quem diria, Trag Tusk. Titã do Cemitério também, legal, gostei. Então esse foi o destaque aqui, também apareceram aqui na lista Sultai Delver, Jeskai Stoneblade, Grixis Delver, Omnitel e Grixis Pyro, do Young Pyromancer. Bom, esses foram os últimos torneios, né? Legal. Do último fim de semana que não teve lá muita grande coisa por causa do Community Cup, principalmente, né? Isso, e no próximo só vai ter pré-release. Vamos agora pra fase principal, fala como vencer o pré-release. Vamos lá. Vamos lá, Teobaldo, chega aí. Prepare-se que vem mais informação por aí. Resumo da semana. Entrevistas. Discussões sobre diferentes formatos. Fase principal, aqui no Rápidos Cast. Bom, agora que nosso Plenota aposentado, ou melhor, Plenota desempregado, trouxe a fase principal, vamos falar pra galera como venceu o pré-release, Grilo. E acho que você que vai segurar isso aí, porque eu não sou tão bom em selado, também faz um bom tempo que eu não joguei, né? Que eu não jogo. Okay. Mas acho que a principal coisa que a gente tem que falar são das comuns, que são as cartas que você mais vai ver no seu pool. Sim. A primeira coisa, né? Como será? Você, só repetindo, você vai receber uma deck box com 6 boosters e uma promo dentro, tá? Essa promo vai ser qualquer rara ou mítica da coleção. Você vai abrir esses boosters, listar as cartas, provavelmente não vai ter swap no primeiro dia, e você vai fazer o deck ali. O deck vai ter que ter 40 cartas ou mais. A primeira impressão que eu tive é um formato pesado. Pesado, lento, né? É um formato lento, mas não é necessariamente como o Ascensão dos Eldrazi. Porque ali você com certeza dependia daquelas bombas para matar. Esse formato tem mais sinergia, né? Então você consegue definir o jogo durante a chegada até a oitava mana. Não necessariamente se você tem a bomba ou não. E outra coisa é o número de terrenos, né? Jogar com 18 não é também lei, porque você tem formas de ramp no verde e você tem em outras cores formas de colocar os rebentos Eldrazi. Antes que eu esqueça, é uma boa colocar o link dos artigos do Luiz Scott Vargas, que ainda não saíram todos, né? Mas toda vez que sair uma coleção, ele faz uma análise falando as cartas mais interessantes para limitado. Um ou dois meses depois ele fala para construído, né? Ah, legal. Mas geralmente ele sempre começa pelo limitado. E ele já fez até hoje ele já fez artigos para branco e para preto. Ah, legal, boa. Então deixa eu colocar aqui nas notas para colocar no o link na no negócio do tudo bem. É, mecânicas pra, que chamam a atenção no caso do limitado. Awaken. Awaken, como é que é em português mesmo? Deixa eu ver aqui. Despertar, eu acho, não sei. Awaken, despertar. Isso. Despertar é quando você paga mais por uma mágica e transforma um terreno seu em criatura. Né? Essa mecânica é muito boa. Faz você pensar quando poupar uma carta, né? De repente usá-la no futuro pode dar mais vantagem do que usar agora. Talvez você possa pagar vida, né, para tomar um pouco de dano de uma criatura e usar o seu removal que tem despertar lá no final. Outra coisa, gente, muito cuidado com a aterragem. Os seus terrenos, inclusive um terreno, o único terreno de fixing fácil de conseguir, que é Terras em Desenvolvimento, tá aqui nessa coleção. Cuidado na hora de jogar os terrenos. Pense muito bem se vale a pena guardar na mão ou jogar. Quando quebrar Terras em Desenvolvimento, né? Se você deve quebrar no primeiro turno ou guardar um pouco, tenha sempre em mente quantas cartas de aterragem você tem, se você realmente precisa delas, se você tem alguma forma de conseguir dois triggers de aterragem no mesmo turno, tá? É sutil, mas é algo que faz toda a diferença. Que mais? Sweepers. Tem sweepers na coleção. Tem mágica vermelha que dá no máximo 3 de dano em todas as suas criaturas. Mas branco tem o que sai todas as criaturas que não são terreno, né? Isso. Tem o Ulamog, quando alguém casta o Ulamog, exila duas permanências. Mas eu não espero ver o Ulamog jogando muito limitado, tanto, a menos que consiga mesmo, ou de um jeito... de um jeito bom, realmente consiga fazer uma coisa de 10 manas, né? Sim, mas ele é mítico, né? Difícil de aparecer. Tem um super preto, porque ele dá -2/-2 pra tudo. Se eu não me engano, ele é incomum ou raro. Acho que é incomum e custa 4 manas, né? É alguma coisa assim, deixa ou eu ver. Ou 3 manas, Eu lembro que lembrei de Drowning Sorrow, só que é um pouquinho pior, então deve ser 4 manas, faz alguma coisa. Aqui, Miasma Ascendente, 3 incolores e 1 preta, todas as criaturas ganham -2/-2 até o fim do turno, tem despertar 3, 5 incolores e 2 pretas. Em comum? Em comum. Em comum, legal. O vermelho, como nós já falamos, tem chamas radiantes. O verde tem um efeito de overrun, que apesar de não ser um sweeper, né, é uma forma de vencer o jogo com uma carta só, que é uma criatura em comum, que quando entra em jogo dá +2/+2 para todas as suas criaturas. Quando ela ou outro aliado, né, tem aquela... aquela mecânica dos aliados. Isso. O Boros tem uma carta, um aliado similar, que dá golpe duplo pra todo mundo, né? Então, só lembrando que tem essas cartas que ou vão destruir toda a sua mesa ou vão interferir com o jogo inteiro. E tem a rede de Hedras Alinhados também, né? Que é o artefato que quando entra, isola todas as criaturas com poder 5 ou mais. Ah, sim, é verdade. É verdade, é uma carta rara, né? Isso. Outra coisa que eu percebi lendo o spoiler, controlar coisas incolores não é difícil. Você necessita disso pra triggers, pra tirar proveito de algumas mágicas, não tá difícil. Então não ache que uma carta é ruim, porque ela depende de que você jogue ou controle mágicas incolores. Tem muita coisa comum jogável que é incolor. Ou porque é incolor por si mesmo, ou porque tem desprovido. E também tem as fichinhas de Eldrazi 1, né, que também contribuem. Isso. Que mais? As Spelllands. Vamos falar um pouco de terreno aqui, né, Grilo? Porque nós temos uma mecânica que depende das cores que você usa para jogar uma mágica, né, que é convergir. E os custos dessa coleção estão bem suaves. Tem pouca coisa de custo duplo, né? Muita coisa jogável de... Não é? Muita coisa jogável de custo único. Porém, não tem fixer, gente. Os fixers estão muito ruins. Tem Olho de Peregrino, que é incomum. E Terras em Desenvolvimento. Daí é raro ou mítico, ou mais que mítico, que são as expedições. Né? Mas como é que você vai interagir com Convergir? Bom, você pode tirar muito proveito de certas cartas com Convergir. Então como é que você vai fazer isso? Com as Spelllands. Se você abrir as Spelllands... As Spelllands são os terrenos que não são básicos, que estão na coleção. Tem um ciclo em comum. Que são os que você paga bastante pra fazer um efeito, né? Isso. Esses aí você vai jogar se eles estiverem na sua cor, né? E se você tiver o que faz que você procura dois terrenos e põe em jogo virado, aí já dá pra pensar um pouquinho mais em fazer mais splashes, né? Que já é um bom fixing. Isso, principalmente se você tiver em verde, que em verde também tem um efeito de rampant growth, né? De crescimento. O verde é a melhor carta que você... Que é a melhor cor pra você fazer splash, né? Que além do... do Rampant Growth lá em instante também tem o Sylvan Scrying pra você poder pegar um terreno qualquer no seu deck. Sim, é, atenção, eu tava falando aqui de jogar mais cores por causa do convergir, não exatamente pra fazer splash, tá? São coisas diferentes. Você pode, nada impede de você jogar uma das spell land comuns, que são terrenos que entram em jogo virado, adicionam uma cor de mana, né? Mas fazer alguma coisa quando entra em jogo. É, você pode usá-los tanto para o efeito de, que eles fazem quando entram em jogo, quanto pelo convergir. Aí é contigo. Né? Se não vai quebrar muito sua base de mana, eu acredito que não, porque não tem muito custo duplo nessa coleção. E se você precisa do convergir, é uma boa colocá-los. Agora, colocar terreno básico só pelo convergir, aí eu já fico meio em cima. Já é meio... eu acho que tem que aplicar aquela regra do splash pra qualquer limitado, né? Primeiro você vê sua coleção e decide quais são as duas cores que vai ser seu deck. Que geralmente o deck tem que ser duas cores. Duas cores é o ideal. Aí você vê seu... A primeira coisa que você vê, o seu fixing tá bom? Se não tiver, então desencana, cara. Nem tenta fazer splash, porque você provavelmente não vai conseguir conjurar o que você quer. Aí você fala, dá pra fazer alguma coisa com o meu fixing? Aí você olha as cartas de outras coisas e você tem que se fazer outra pergunta. Essa carta é boa o suficiente pra justificar um splash? Ah, sim. Provavelmente, uma coisa que você tem que ver é a facilidade do splash, tá? Se você tem um substituto naquela curva e no power level da carta. Em segundo lugar, se você precisa realmente daquilo, quão importante é a consistência, tá? Esse formato não é tão rápido quanto o Zendikar foi, apesar de também ter aterragem, e não é tão lento quanto a Ascensão dos Eldrazi, porque a Ascensão dos Eldrazi dependia muito daquelas bombas e tinha também subir de nível, né? Aqui ele vai ser, pelo que eu senti, mais definido na sinergia das cartas que você está jogando e ali no mid-range, né? Na curva 4, 5, 6. Porque o removal não está decente, mas ele está presente em todas as raridades. Né? E os bichos, eles têm mais... tem muito bicho jogável com mais resistência do que poder. Então você não vai esperar muitas trocas, você vai esperar board stalls, né, que é mesas grandes e empatadas. Se você encontrar um oponente jogando de vermelho e branco, provavelmente ele está tentando te matar cedo. É um deck rápido, é o único arquétipo rápido que eu consegui definir. Né? Rápido no sentido de baixar criaturas com mais poder do que resistência e tentar reduzir tua vida antes de você chegar até a sexta mana. Mas isso vai ser muito difícil no selado, porque você não escolhe as cartas. Esse é o grande porém do selado, né? Sim, é muito... O sujeito tem que ter muita sorte pra abrir um deck bom, Boros, né? Então, tem alguns exemplos de cartas comuns aqui em colores que eu selecionei. Por exemplo, Devastador Eldrazi. 8 manas, 8/9 atropelar. Processador da Ruína. 7 manas, 7/8. E quando ele entra em jogo, você pode... pegar um card exilado do oponente e colocar no cemitério dele pra você ganhar 5 de vida. 5 de vida, pô, isso é bastante. 25% do teu life total inicial. Canalizador de Kozilek, que joga muito. É 5 manas, 4/4. Você tapa pra gerar 2 manas incolores. Adorei esse cara, ele é muito bom. É ótimo, né? Sim, ele 5 manas, 4/4, né? Ótimo. E ainda tem uma habilidade que pode te jogar da curva 5 pra 7 ou da 6 pra 8. Se você baixar um terreno no turno seguinte. E tem aqui, Grilo, deixa eu te perguntar. Varrer da Existência. É uma mágica instantânea em color. 7 manas, exila permanente alvo. É comum isso. É um removal premium, é tipo tirar qualquer coisa. Você acha que custa 7 manas. Pois, né? Então você acha que vai aparecer bastante? Olha, o custo de 7 manas é bem proibitivo, sabe? E eu acho que no fim das contas, apesar de poder lidar com qualquer coisa, seria uma boa só colocar no seu deck se você tiver em falta de removals e não colocar mais que um. Certo, concordo. Mas é assim, se você. Dependendo da cor que você estiver, você não vai precisar dessa carta. Isso. Ela é muito boa, mas o custo dela é altíssimo. Mas ela tem a parte boa de que é 7 incolores. Então, independente do seu deck, né? Se o deck for daqueles decks que a sua cor principal é azul, agora você consegue ter um removal ao invés de ter que se virar só com bounce. Olha só que legal. Sim. E assim, chegar em 7 manas não vai ser problema. Na verdade, chegar em 7 terrenos básicos na mesa não vai ser problema. também. Uhum. Esse jogo vai longe. Você só vai ter que tomar cuidado com as curvas. Tá? Você vai precisar de carta, jogar cartas no começo do jogo. Não pode passar em branco na curva 3. Tá? Então, somando criaturas na curva 2 e 3, você precisa ter pelo menos 7. Isso se você tiver com um jogo pesado, se você estiver apostando no mid pro late game. Isso é uma boa de lembrar. Tem que ter bastante cuidado com as criaturas caras que você vai usar, né? Você falou aí do bicho que é 8-9 atropelar. Sim. Que se você conseguir resolver, você provavelmente vai ganhar o jogo, a menos que o seu oponente faça um igual ou mate ele, né? Mas o problema é que ele é caríssimo, né? Então você não pode ficar assim, sei lá, colocar 3 no deck. Aí você vai lá, compra um atrás do outro, você fica eternamente preso, sei lá, na quinta, sexta mana. Sim. É isso que você não consegue esperar. Que você não quer que aconteça. E como no selado a variância é maior, você vai ter que montar um deck que consiga curvar na média dos jogos, tá? Então, você vai jogar, sei lá, 15 jogos no dia, né? Se você quer que pelo menos em 10 você curve. Ou seja, você tem alguma coisa para fazer que afete a mesa no turno 2, 3 e 4. Então você precisa comprar os terrenos. Isso significa não menos do que 17 terrenos no main deck. Mas eu consigo ver gente jogando com 18, tá? Isso quer dizer, no mínimo mesmo, 7 cartas, somando curvas 2 e 3, mas isso cartas que afetam a mesa. Ah, mas eu tenho um ramp. Não, tem que ser uma criatura ou um removal, alguma coisa que faça o oponente não te atacar, né? Ou crie alguma presença de mesa. E a partir daí é contigo. Depende de quantos rebentos Eldrazi você consegue gerar, quantas cartas de gerar rebento Eldrazi você tem, quantos canalizadores de Kozilek você está usando. Né? Quantos ramps você tiver jogando de verde também, quantos Edros você conseguir tirar um, né? Que é incomum. Isso. E também quantas mágicas de Awaken você tem. Né? Uhum. Nossa, eu sempre esqueço. Despertar, quantas mágicas de despertar você tem. Isso. Porque vai ser uma mecânica relevante lá no final do jogo. Né? Você vai trocar muita coisa com o oponente e no final quem conseguiu segurar as mágicas de despertar vai ter um bicho que pode ser toda a diferença. Um bicho 3-3 pode ser a única coisa que sobra na mesa. E é com ele que você vai matar o oponente. Uhum. Arquétipos, Grilo. Eu identifiquei um arquétipo claro que é o BW ganha vida. Né? O preto e branco de ganha vida. Tem muita sinergia. Tá mais com cara de draft, né? Muito difícil alguém conseguir abrir um arquétipo completo desse no selado. Arquétipo geral de aliados também, provavelmente é mais no draft. Se bem que é sempre bom lembrar os ouvintes aí. Que assim, mesmo que no selado, mesmo que você não consiga ter um tema principal assim de aliados, esses aliados que estão saindo agora, eles afetam todas as suas criaturas. Então, mesmo que você não tenha muitos aliados, é uma boa usar eles, sabe? Nem que seja aquela 3 manas quando entra da lifelink para suas criaturas, usa. Olha, eu acho assim, pelo que eu vi, o power level dessas cartas está ótimo, né? Bom, no caso dos aliados. Você não precisa de muitos para fazer a diferença. Tá? Uhum. Por exemplo, o herói de goma fada, que deixa eles indestrutíveis, bacana. Ele é 5 manas, 4 de poder. Quando entra em jogo, vai te permitir um ataque livre, bacana. Já se pagou, né? Se tiver mais aliados, beleza, mas você não precisa achar que a carta ficou muito pior no selado, porque você não tem mais aliados. Uhum. Isso não é verdade. Mesma coisa para aquele que dá golpe duplo e pro que dá +2/+2, né? Lógico, se você tiver mais aliados, fique de olho nessas sinergias. Principalmente aliados mais baratos, né? Você quer ver? Oi, pode falar. Também tem que prestar muita atenção na linha de tipo das suas criaturas, né? Porque uma crítica que tá tendo bastante é que você não consegue diferenciar aliados de não aliados, né? Então, às vezes, você tá lá com um aliado que dá um bônus legal toda vez que um aliado entra, mas aí você faz um outro aliado e esquece, porque você não é óbvio o que é aliado e o que não é, sabe? Sim. Então, preste atenção nisso também. Os aliados vão fazer toda a diferença nesses jogos. Uhum. Cuidado, né, se você não tiver muitos, cuidado quando você joga eles, porque você provavelmente só vai conseguir o efeito deles uma vez, né? Então pense muito bem antes. Voltando para o arquétipo de ganhar vida, tem um combo muito legal com o bichinho verde, branco e preto, que dá, suga um de dano todo turno, né? Com um outro bicho preto que toda vez que você ganha vida, você coloca um marcador mais um mais um. Sim, mas esse é legal. É um combinho bem legal. Eu anotei aqui algumas coisas também interessantes, Grilo, ainda voltando em arquétipos, para quem estiver pensando. Quantas cartas você acha que o branco tem com desprovido? Nenhuma. Isso aí, branco. Acho que até apareceu no quiz da semana passada, né? Ele fala que cores os Eldrazi não aparecem, né? E a resposta era branco. A única cor que não tem Eldrazi é branco. Branco é a cor da resistência, né? Todo o resto está sendo consumido. Entre comuns e incomuns que afetam a mesa, que tem desprovido, eu anotei aqui: preto tem 6 e azul tem 11. As outras duas cores que tem 5, tá? Então, preto e azul são cores que estão com cara de... De Eldrazi, né? Inclusive de ingerir, né? Criaturas que têm habilidade de ingerir são pretas e azuis. Então, lógico, você não vai pensar nisso para fazer um deck de milar o oponente. É pela sinergia das habilidades, porque tem aqueles processadores Eldrazi que quando entra em jogo dependem de ter uma criatura... Uma carta exilada do oponente para você trazer de volta pro cemitério e fazer alguma coisa. Outra coisa que eu percebi: evasão tá difícil nessa coleção. Eu tô vendo agora, realmente tem pouca evasão, pouca carta com voar, né? Isso significa o quê? Que você tem que valorizar as cartinhas que voam ou que dão voar para alguém. E isso. Tem que valorizar bastante também as cartas de tempo. Por exemplo, carta condições adversas. Uma carta azul por 4 manas, que você vira até duas criaturas alvo e elas não desviram, né? Além disso, você coloca uma ficha de rebento. Então esse tipo de coisa te dá alcance, né? Pra você engatar um pouquinho mais de dano. Coisas azuis também que devolvem pra mão do dono, são muito boas. Isso, e não pode esquecer do bom e velho Plummets. Do Plummets, que é a carta verde que tem na coleção. Isso. E de removal. Bom, removal, o branco tá mandando muito bem, como sempre. Removal em que raridade? Oi? Removal em que raridade? Porque, comum e incomum. A primeira que eu tô vendo aqui é a repreensão de Gideon, que é ótima. Sim, ela é 2 manas, causa 4 de dano na criatura atacante bloqueadora. Tem também queda vigorosa, que é 3 manas pra criatura virada. E tem despertar. Né? Tem a armadilha estática, que é o Oblivion Ring de criatura. Esqueci o encantamento de verdade, que é uma Jornada para Lugar Nenhum. Tem Golpear o Monstruoso voltando de novo aí. Sim, que destrói a criatura com um poder maior ou igual a 4. Mas Golpear o Monstruoso, desses que nós falamos, é o piorzinho. Tá? Porque os outros são mais baratos de jogar e não são tão condicionais assim. Tem também um truque de combate. Tem 2 truques de combate branco. O melhor é o de mana, que dá mais 2. Nossa, e previne todo o dano que seria causado de fontes incolores, Por fontes incolores, presta atenção. Se o seu oponente tiver com uma branca desvirada. Essa carta é comum. Fique atento. Essa carta é comum e é forte. É foco do Litomante. Muito bom. É fortíssimo. Ainda mais considerando que a maior parte do tempo é o combat trick do branco, geralmente, sei lá, dá +1/+1, sabe? Sim. Então dá +2/+2 é um puta diferencial nessa carta, sabe? Sim. Remova os azuis, então. Tem aquilo que eu falei, condições adversas, que vira 2, né? Por 4 manas. E você ganha. Você ganha rebento e Eldrazi. Ganha um rebento. Tem uma carta muito boa, que é um feitiço de 1 mana, que devolve a criatura pra mão do seu dono, que é a garra das correntes. E tem despertar por 5 manas. Muito forte. Tem um pulso amortecedor, né? Essa aqui eu quero. Tem ímpeto gélido, que é uma mana vira criatura alvo, ela não desvira. E tem despertar. Tem o encantamento azul, aquela retirada, né? Tem um ciclo de retiradas, que são encantamentos que tem aterragem. E o encantamento azul, ele tem aterragem, você pode virar ou desvirar a criatura alvo. Esse é bem interessante para eliminar bloqueadores também. Isso. Desculpa, a aura que eu queria falar é espirais esmagadoras, que não tira não tira necessariamente a criatura do bloco, mas provavelmente vai tirar do ataque, né? Que dá menos 6, menos 0 e a criatura também perde de voar. É, esse eu não gosto, mas se não tiver jeito, tem que jogar. É. Eu prefiro esses outros. Inclusive o que vira uma criatura e não deixa desvirar, porque ele tem despertar. Ele pode virar valor. É, tem um counter que eu anotei aqui. É, mas é qual? Tem um counter raro e tem qual? Não, é o comum. Tem é murchar mágica. É duas incolores e uma azul. Tem desprovido e anula mágica alvo a menos que o controlador pague 4. E se ela for anulada, você remove, né? Então, por 3 menos azuis, seu oponente pode anular alguma coisa sua. Cuidado, né? Agora, o preto também, como sempre, né? Manda bem removal. Tem estacas ósseas, que é um removal de uma mana, que pode destruir a criatura alvo. E tudo bem que ele tem que sacrificar uma criatura, mas tá cheio de rebento, né? Cheio de rebento. É, essa é uma carta clássica, acho que saiu primeiro em Fragmentos de Alara, né? Não lembro quanto é. Mas é boa. É boa, mas é assim, você tem que estar com um deck que suporte essa carta, né? Sim, sim. Se seu deck for assim, meio que mais focado em fazer bichão, né? Não sei se vale tanto a pena assim, né? Não, é, você tem que ter cartas que façam rebento, que é pra poder não perder vantagem de carta, né? Que é um conceito que a gente ainda vai falar aqui. Tem negligência completa, que é uma mágica instantânea por 3 manas, e exila a criatura alvo com poder igual ou inferior a 3. Bom, aí você não vai querer usar muitas, né? Porque geralmente as criaturas mais perigosas são maiores que isso, né? Mas sim. É um removal bom de se ter. É um removal bom, tá na curva 3, bacana. Não gostei de Garras do Demônio, porque 5 manas dá menos 5, menos 5. É, o problema é ser feitiço pra mim, né? Que, é muito ruim ser feitiço. Que antes a gente tinha o... acho que era Frota, ou lá de Candle of Tarkir, que é a mesma coisa, só que era instantânea, né? Sim, sim. Acho que dá menos 4, menos 4. Eu não lembro. Mas faz toda a diferença. É, mas assim, é um removal. Sim, não tem jeito, às vezes você vai... você provavelmente vai acabar usando pelo menos um desses, né? Sim. Tem um muito interessante chamado Garras da Desolação, que é 6 manas, exila a criatura e o terreno alvo. Eventualmente você pode exilar duas criaturas se um terreno for tiver despertado, né? Sim, é um removal meio carinho, né? Mas é bom usar. Eu provavelmente não vai usar mais que um, porque é incomum. Sim. Não vai ter. É, eu gostei de Atiradora de Elite de Hagra, que é 5 manas, a criatura é uma criatura 3 manas, 2, 2. 5 manas, a criatura recebe menos 1, menos 1 até o fim do turno. Ah, pra destruir os rebentos. Pra destruir os rebentos também. Aliás, vamos fazer uma pausa aqui, Grilo, só pra falar dos rebentos rapidinho. Tem muita carta que põe rebentos. Nessa coleção, eu acho melhor. Você tem, às vezes, na mesma cor, uma opção entre pagar 4 manas por um bicho 4-3 ou por um bicho 2-3 e que põe um rebento. O que você escolhe? Entre um... um 4-3 ou um 2-3 mais um rebento? Eu acho que eu prefiro o que gera rebento. Com certeza. O que gera rebento é melhor. Você divide o corpo, né? Você troca por qualquer coisa de resistência 3, né? E além disso, o rebento pode ser sacrificado para te pular na curva, né? Para te jogar na frente à mesa. Então, com certeza, é melhor. Você vai querer esse tipo de coisa, né? E se você precisa de coisas incolores, também é mais uma opção, né? Você ter o rebento ali, ou a criatura que colocou ele. E tem coisas que também acho que ligam pro número de criaturas que você tem, ou, por exemplo, os aliados, quando entra em jogo, fazer alguma coisa para todas as suas criaturas, inclusive os rebentos, né? Então lembre-se disso, é melhor ter uma mesa grande do que grande em número do que grande em tamanho. Aliás, afinal, um remover pode tomar conta de tudo. Sim, sim, com certeza. O que mais? Vamos aqui pro verde. O verde, de removal, o verde tem aqui agressão antinatural, que é uma mágica instantânea de luta por 3 manas. É, que esse é o modo principal de removal do verde, né? Sim, é luta. O resto é pump. Bom, tem plummet, né, que o Grilo falou. E tem onda de crescimento, que é 2 manas, dá mais 2 para uma criatura. Também você pode colocar um terreno da sua mão no campo de batalha. É um pump spell. Né? É, um pump. Pump spell até que interessante, né? Sim. O vermelho, os removals do vermelho são basicamente burn, tem bastante burn. Tem um burn aqui que é uma mana só e dá uma quantidade de dano igual ao número de criaturas que você tem. Ah, então não é super confiável, mas dá pra usar, né? Sim. Tem burn com X manas, tem um burn de 5 manas que... Tem terra fervente que serve pra matar os rebentos, né? Dá 1 de dano em todas as criaturas adversárias, né? Tem golpe certeiro que dá mais 3, mais 0 em iniciativa para uma criatura sua. É plausível, né? É usável também. Claro. Afinal, você pode usar um rebento para destruir um bicho de resistência 4. se precisar. Uhum. Cuidado se o seu oponente tiver 5 manas e uma delas vermelha, desviradas, no turno dele. Muito cuidado, porque tem uma mágica instantânea em comum de 5 manas que é um Threaten Effect. Que é um efeito que você ganha o controle de uma criatura alvo, desvira ela, ela ganha impeto até o final do turno. É, tem a trovada ribombante, né, que é um... É basicamente um mass removal, né? É, 2 mana mais X, é, distribui X de dano, né? Sim. Tem um feitiço comum, que é 3 manas, dá 3 de dano também, na criatura jogador alvo. Uhum. Então o removal do vermelho é praticamente burn, e tem esse efeito aí de traição, né, que é voltar-se contra. Isso. Então o removal tá presente, né, lógico, não é dos melhores, o branco se destaca um pouquinho, uhum, até pela raridade desses removals bons, né. Mas isso, o único assim capaz de lidar com certeza com bichos grandes é o golpear o monstruoso. Tô falando na raridade comum, tá? Uhum. E o que mais? É, voltando aqui para... Deixa eu ver... Ah, é. o Splash, né, Grilo? Como, uhum, como fazer esse tipo de coisa? Bom, eu acho legal você colocar... Se abrir terras em desenvolvimento, você vai colocar... Tá? Uhum. Abriu duas, não tem problema, põe as duas, faz assim 18 terrenos com duas delas. Se você precisar dos triggers de aterragem, é melhor ainda, né? Uhum. E com 18 terrenos fica mais fácil ainda decidir colocar, fazer splashes e colocar terrenos básicos de outras cores, só pelo fato de convergir, se você precisar adicionar manas coloridas para suas mágicas. Isso. Então preste atenção nisso, cuidado. Eu gerei algumas pools, tem alguns sites na internet que já estão fazendo isso, e, uhum, cara, tá muito difícil mesmo fazer deck rápido. Isso é de se esperar, né? Dá pra ver que é um formato bem lento, tem bastante carta a cara. Sim, e as mesas vão crescer, sabe? Uhum. Não tem muito, não tem aquela coisa de mesa pequena, de um bicho só, de segurar a carta na mão. Esse, uhum, é um formato de baixar as coisas que você tem. É, apesar de dar vontade de fazer deck rápido, uhum, se você tivesse terrenos que gerassem mana de qualquer cor, tudo bem, juntando 3 cores e uma pulselada, você consegue aí uns 12 bichos de custo 3 ou menos decentes, uhum, né, pra fazer, mas não dá, com 2 cores só é muito difícil, né? O vermelho e o branco estão mais favoráveis para esse tipo de estratégia, mas eu acho que as cartas estão defensivas nesse formato, então é melhor ir pro mid-range mesmo. É melhor, uhum, ir pra uma cor que você tenha mais removal, removal confiáveis. Sim. E cartas com... Oi? Isso é importante no selado, né? Removal. Removal confiável. É. Removal confiável, é uma coisa que você sempre vai querer, sabe? É, quando você terminar de montar seu deck, quantos removals você tem. E cara, as cartas com despertar. Uhum. As cartas com despertar estão muito boas. Isso, porque azul e branco tem. Que late game, os seus terrenos vão começar a ficar cada vez mais redundantes, sabe? Então, as mágicas com despertar podem acabar ganhando o jogo, né? Sim, e algumas nem custam tanto, assim, lembram bastante efeitos que a gente já viu antes, como a que devolve, uhum, criatura pra mão do seu dono, né? Uhum. É, só faça um deck com uma curva decente pra que você não seja pego de surpresa logo no começo, né? Um oponente que joga de branco e baixa um bicho, 2 bichos que voam com poder 2 pode te matar. Isso. Mesmo que seu plano seja baixar todos os Ulamogs do mundo, né? Faz o Ulamog e tira os 2 bichos com o voar dele. Sim, o branco inclusive tá preparado contra certas estratégias de defesa. Tem um core comum, que é 2 manas 3-1, e não pode ser bloqueado por rebentos. Não, é só de ser 2 manas 3-1 já é ótimo, já, né? Já é jogável, né? Esse bônus aí de não poder ser bloqueado por rebentos é ótimo, porque eu acho que a principal coisa que bloquearia esse bicho seriam rebentos, né? Porque 3 de poder mata muita coisa, mas rebento é uma coisa que se joga fora. Sim. Então essa parte de não poder ser bloqueado é um ótimo plus pra carta. Ele troca com coisas de custo 4, né? Uhum. Troca fácil. Então é uma carta ótima também. O bichinho branco 3 manas 2-2 voa. Bem legal. Sim. É, branco é a cor que menos parece que é dessa coleção, né? Parece ser tipo uma cor mais rápida, né? Parece uma cor de core 7, sabe? Tem coisas bem básicas. Uhum. Aí você vai navegando pelas outras cores, dá uma olhada no spoiler depois e vê que elas estão mais sinérgicas. Então esse é o preço que você paga, né? Por jogar de branco. Você tá mais confiável, tá na sua zona de conforto, mas não tem a evasão clássica, tem os bons removals, mas não tá tão sinérgico. E pelo que eu vi, a sinergia pode ganhar. Inclusive, tem vantagem de carta construída nas cartas com despertar, né? A cartinha azul aqui. Você pode ter uma criatura 3-3 por 5 manas e que quando entra em jogo, devolve a criatura pra mão do seu dono. Eu acho isso muito forte. É, talvez você precise, então, pensar bastante sobre a quantidade de terrenos no seu deck. É, 17 ou 18, né? Vai ser relevante. Pelo amor de Deus, né? Capricha nessa curva. Nos custos 2 e 3. Se você ficar pra trás aí, pode ser que não se recupere. Tá? É, no verde, tem uma carta que me surpreendeu. É o Balote Territorial. 5 manas, 4-4, aterragem, ganha mais 2, mais 2. Ah, parece bem bom isso aí, hein? Cara, muito decente. Esse bicho é muito bom. Gostei dele. O que mais? Tem uma carta azul e preta. É bem a cara do arquétipo do azul e preto, o grilo. É mais pra draft. Qual delas? É o Nullificador de Ulamog. Deixa eu ver. Duas incolores, uma preta e uma azul. 2/3, lampejo e voar. E que quando ele entra em jogo, você pode colocar dois cards exilados do oponente no cemitério dele e anular mágica alvo. Esse não, que bicho. Estranho, eu não tô vendo aqui no Ah, não, achei. Achou? É, na pior das hipóteses, ele é um bicho 2-3 com lampejo e voar, sabe? Você não precisa guardar ele pra anular uma mágica necessariamente. Não, sim, mas é que voar tá difícil nessa coleção também, né? Então, ele junta várias coisas e se você por acaso abrir as cartas no arquétipo, dá pra caprichar lindo. Sim. Tem a mágica também azul e branca, Jorro do Turbilhão. Ah, sim, coloca a criatura no topo do deck. E tem despertar? Tem despertar 4. Isso, por 6 manas, né? 6 manas, 4-4, quando entra em jogo, põe uma criatura alvo no topo do Grimório do Dono. Tá ótimo. Falando em criaturas com voar, né? Tem um Elfo Cavaleiro Celeste, né? Uma verde e uma azul, 0/0 voar, com vergir ele entra com o número de marcadores mais um pra, igual ao número de cores, né? Então, na pior das hipóteses, você consegue fazer um 2-2 voar por 2 manas. Sim, esse é um cara que vale a pena você colocar uma montanha, um pântano e uma planície no seu deck. Se todo o resto tiver com custo sem custo duplo. Manejável, né? Isso, e que você tenha também as coisas verdes que buscam terreno, enfim. É que você provavelmente vai ter, né? Porque esse bicho é verde, né? Espera-se. E o feitiço de ramp. A mágica de ramp verde é comum e a mágica instantânea, né? Então. Pô, 3 mana, 3-3 voa. 4 mana, 4-4 voa. É muito forte nesse formato. Com certeza. Aqui não tem muitas criaturas com voar. E as que tem voar não são muito grandes, né? Costuma passar de 3 de poder. Agora, cartas que muita gente vai abrir, Grilo. As retiradas. Retiradas são os encantamentos? Isso, os encantamentos com aterragem. Os ciclos de encantamentos. Ciclos de encantamentos. Que aí eu tenho que dar uma olhada aqui. A retirada verde custa 3 manas e ou você coloca o marcador +1/+1 numa criatura ou ganha 2 de vida. Ah, parece ótimo, porque ou você faz a criatura crescer, que no limitado é super relevante. Sim. Mas na pior das hipóteses você ganha 2 de vida, então não é desperdiçado, né? Só que é uma carta a menos no seu deck. Se você estiver jogando com 22 cartas e 18 terrenos, é uma carta a menos, né? Que impacta a mesa. O branco também é bem melhor que esse, né? Também é muito bom. Que aí você decide entre colocar uma ficha de core aliado, que pode ser super sinérgico se você tiver cartas boas de aliados. Com certeza. Ou as criaturas que você controla ganham +1/+1 até o fim do turno. O branco, a retirada branca custa 4 manas, né? Ok. É interessante perceber que essas retiradas... elas podem ajudar muito os decks, mas eu não acho que são fator de decisão. Não. Sabe? Eu não vou pro verde porque eu tô com a retirada verde na minha pool. Não é nenhuma bomba, sabe? Não justifica. Não mesmo, né? Como é um formato em que ter terrenos a mais pode contar, bacana. Só que algumas dessas retiradas dependem de ter uma criatura em jogo, né? Se não tiver, elas não fazem coisas relevantes, né? Isso. A azul ou você vira e desvira uma criatura, ou usa a evidência 1. E custa 3 mana. Aí eu já não acho que vale tanto a pena assim. Pois é, a evidência 1 pode te ajudar bastante. Gente, mas eu acho que já começa a fazer uma coisa muito marginal pra justificar usar a carta, sabe? Pois é, eu acho que se você tiver que decidir entre uma coisa dessa e um bicho na curva 2 ou 3, no caso da azul, né, você fica com a criatura. Mantém essa carta no sideboard. Mas se você estiver pensando entre isso e um bicho, mais um bicho, né, na curva 6 pra cima, aí dá pra considerar essa carta. Porque ela entra cedo, o que ela ganha pra você ao longo do jogo pode fazer a diferença. Mas é discutível. Claro, né? O branco que põe ficha ou que dá +1/+1 pra todos os seus bichos Se eu não me engano, é o melhor. É a melhor tirada. De longe é o melhor. É, a preta faz cada oponente perder um e você ganha um, ou dá mais um, mais zero e toque mortífero pra uma criatura. É. É, a preta tem sinergia, né? Se você tiver coisas que ligam pra quando você ganha vida. É, e tem uma. É, a habilidade de dar mais uma zero em Death Touch dá meio que uma pseudo-evasão, né? Sim. É. A vermelha. A retirada vermelha pode deixar uma criatura. Dá mais dois, mais zero, ou a criatura alvo não pode bloquear? Não pode bloquear, isso. Putz, aí eu já acho que vai depender muito mais do seu build, né? Que acho que você tem que fazer um deck bem agressivo pra poder usar a retirada vermelha. Sim, mesmo assim, né, você gastou 3 manas pra baixar isso. Então a gente tá falando aí de você no quarto turno baixar isso e baixar um terreno pra fazer uma criatura não poder bloquear. Aí você ataca com o time. E aí a partir daí você fica dependendo de comprar terreno. Né? Lembrando que essas retiradas, elas dependem da aterragem, não fazem nada sem aterragem. Então é a questão de você pensar, meu deck tá suficientemente forte pra que eu tire valor disso, porque se eu não tiver terreno pra baixar e ativar isso aqui, não vai fazer nada, né? Eu dependo muito dela, ou ele se sustenta sozinho? Perguntas que você tem que conseguir responder. É, justamente, né? É. Manejar o terreno também, ó, tem um bicho verde que eu gostei bastante, que é o Vigia Sem Olhos. Ele é 4 manas 1-1, quando entra no campo de batalha põe 2 rebentos. É um... 4 manas por 3 de poder e 3 de resistência espalhados. Isso. Só que ele pode também te jogar de uma curva 4 para uma curva 6 ou de uma 5 para uma 7. Isso. E se... Né, dá uma olhada nos removals do seu oponente, anota se precisar. Mas, às vezes, baixar um processador da ruína, um devastador Eldrazi mais cedo do que o seu oponente. Principalmente se ele já tiver gasto um premium removal dele em algum bicho seu, na curva 3 ou 4, pode ser decisivo, né? Vale a pena sacrificar esses eventos pra colocar esses caras em jogo mais cedo. Mas lógico, com certeza. Fica de olho nos removals do seu oponente, né? Senão você gastou o que você... você toma um balão, né? Você toma aquele lá de dar 1 de dano em todos os criaturas dos seus oponentes, então você gastou um turno à toa. Sim. E você perdeu o valor que você tinha nos eventos, né? Que os eventos são um, cara, não é ignorável. Né? Uma grande combinação aqui são colocar vários eventos em jogo e aproveitar com os aliados. Por incrível que pareça, né? O aliados mais Eldrazi. E é isso, o principal que eu pude tirar foi isso, Grilo. Olhando o spoiler aqui por cima, não joguei nenhuma vez, né? Também não, isso é meio que especulação da nossa parte. A gente teve que focar nas comuns e incomuns, porque as raras já começa a desviar o assunto pra muitas outras questões filosóficas que provavelmente não vão aplicar a maioria das pessoas, né? Que no essencial do limitado são suas comuns e incomuns. Sim. Tem uma rara ou outra que pode fazer seu deck assim ser over the top, né? Sim. Mas a grande realidade é que esse lado depende muito de comum e incomum. Tanto que uma boa parte do tempo, quando eu vou lá jogar no selado, às vezes eu acabo nem usando nenhuma das minhas raras, sabe? Acontece. Acontece bastante, sabe? Você não... E também tem aquela coisa, né? Você, sei lá, você tira uma rara assim que você gosta, só que o sua pool não suporta. Cara, não vai lá e faça o seu deck suportar essa rara só porque você gosta dessa rara, sabe? Você pode pensar assim, se eu jogar essa rara, não tem como eu perder o jogo. Só que você depende de ela vir, né? É muito melhor você construir um deck mediano que consiga se sustentar nas outras cartas, né? No resto da curva, e não dependa de uma só. Cuidado com essa tendência, essa vontade de jogar. Por exemplo, você abre o Planalto Obnixil. Ele é ótimo, né? Mas se o seu preto tá ruim, não dá pra fazer splash com ele. Sim, principalmente porque ele custa 2 pretas. Então não adianta ter ele mais 3 cartas pretas jogáveis. Não dá. Ou a supervisora de Guldras, que é 3-4 voar toda vez que um terreno entre jogo suas criaturas ganha mais 1, mais 0. Se for um pântano, ganha mais 2, mais 0. Isso é muito forte. Isso é muito forte, mas você abre isso, só que o resto da sua pool preta tá horrível. Você não vai fazer um deck só com ela, porque não vai dar certo, cara. Você tá com uma carta forte, mas pra justificar a carta forte, você tá usando um monte de carta bosta. Isso aí. Então não, você vai ter que engolir o choro, cara. Não tem jeito. O deck não é só as bombas, né? É toda a sinergia, o conjunto dos removals com os bichos pequenos. Então considere tudo isso. É lógico que é gostoso quando pode usar essas cartas raras e bombas, mas não é a lei. né? Não deve não, ser. Não, deve ser, né? É, ainda mais que quando você tira um Planeswalker, né? Sempre fica aquela estigma, putz, mas eu tirei esse Planeswalker, mas eu não vou usar no meu deck, e aí eu vou fazer papel de trouxa agora. O pessoal vai olhar, nossa, é porque você não tá usando Planeswalker, né? Nossa, eu nunca penso nisso, né? Mas é verdade, não, acontece. Acontece, né? Acontece. Tipo, às vezes você vai lá, joga sua partida e tal, aí você vai mostrando você vai conversando, assim, e você chega e fala, ah, eu tirei o Gideon. Aí o seu oponente pergunta na lata, ah, por que você não tá usando e tal, tal, tal? E você lá tá, sei lá, com seu deck verde e azul, porque seu branco tava péssimo, né? Sim. É, cara, não tem jeito, e, tipo, não dá trela, porque a grande verdade é que os pré-releases estão habitados por jogadores, assim, casuais, principiantes, né, e pra eles faz sentido, né, porque, ah, tô com uma carta, tirei uma carta forte no pool, vou usar no meu deck, né, mas não é simples assim, né, além da carta forte, você tem que ter um deck com um sustento forte pra essa carta. Sim, lembre de estatística, né? Se você jogar 100 vezes com esse deck, quantas vezes você vai comprar essa rara bomba? Quantas vezes ela vai te ganhar o jogo, né? Uhum. Se não for a maioria, esquece. Você tem que ir na média, ter um deck bom, um deck que responde, isso, né? Isso. Que tem uma curva decente, que tem os removals, que consiga competir com os outros. Você não tá jogando sozinho. É. Você tem que segurar as bombas do oponente, tentar baixar as suas antes das dele e ter resposta para as bombas dele. Então nem sempre a sua rara ou a sua mítica vai conseguir pertencer a esse padrão. Até isso. Porque, né, a gente tá falando de bomba aqui, eu li nesse review aqui algumas bombas comuns. Né? Não é todo formato que você tem acesso a essas coisas. Cartas de 8 manas, 8, 9 atropelar. É, né? Sim, isso é verdade, né? Você faz isso, provavelmente vai ganhar. Que é uma carta boa, um monstro gigante, né? 8, 9 não é brincadeira. Sim, então. Às vezes você pode ter um diferencial, porque o seu monstro voa, ou porque quando ele entra em jogo destrói uma criatura, enfim. Mas, mesmo assim, ele precisa estar de acordo com o seu deck. Né? O seu deck e com sua estratégia também, né? Sim. Acho que não vale a pena colocar 4, 5 cartas ruins para justificar a inclusão de uma cor, por causa de uma carta muito boa. Né? E também tem que lembrar de outra coisa. Suponhamos que você tire uma rara boa e a cor suporta, a cor daquela rara é boa. Você tem que fazer um deck de maneira que o seu deck não seja dependente dessa bomba também, sabe? Né? Sua estratégia não pode ser, eu vou fazer nada até conseguir fazer conseguir fazer o Lamog. Não, cara, você tem que fazer um deck que consegue ganhar sem o Lamog. Depende, né? Qual é o plano do seu deck? Qual o plano? Tem decks que jogam tudo em uma cesta só, né? Todos os ovos em uma cesta só. Eu acho que nesse formato esse tipo de deck é complicado, é perigoso, porque você tem arquétipos que tem criaturas com ingerir, né? E se elas conseguirem engatar dano e exilarem a sua única bomba do deck, o que você vai fazer? Não tem muito o que fazer se você depende muito dela, né? Então pense melhor na sinergia, nas cartas de curva 4 até 6 e no conjunto delas para ganhar o jogo. Evite depender muito de uma ou duas bombas só. Elas podem ser removidas, não só por ingerir, mas pelos removals que estão voando por aí, se seu oponente souber segurar eles. E tente se divertir, né? É um pré-release, né? Pra ser divertido, não é um PTQ nem nada, né? E aí, por favor, não roube. Você vai pro inferno se você roubar. O teu baldo tá te esperando. É mancada isso, cara. Pô, deixa a criançada se divertir, velho. Não vale a pena fazer isso. Você vai lá e estraga o torneio porque você quer ganhar uns boosters. Não é legal, cara. O torneio é pra conhecer o formato, se divertir, não é. Na verdade você nunca devia roubar, né? Mas, um torneio casual desse putz, cara, isso não se faz. Isso aí, é pra se divertir, pra conhecer o formato e pra contribuir pra que a comunidade como um todo seja boa, né? Seja reconhecida por respeitar as regras, respeitar os outros jogadores, né? Seja mais aberta. Muito bem. Vamos passar de fase? Vamos lá, chega. Vamos, Teobaldo. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Bom, fase final, agradecimentos. Obrigado pela Wizards por soltar o spoiler pra gente. claro. Deixou spoiler de 200 e poucas cartas pra gente, um pouquinho. Pô, antes, gente, né, Grilo? A gente é especial, viu? A Ondas gosta da gente. Não, mas na real tá rolando uma discussão aí com o PV também, né? Que escreveu um artigo sobre por que essa edição tá ruim, porque ela é ruim. É, qual o problema, né? Que eu também tô com essa sensação de que, pelo menos a princípio, ela parece ser uma coleção bem fraca, né? Vamos dar uma olhada, então, no pré-release. Fique de olho, converse com as pessoas, né? Faça comparações com Origens, com Dragões de Tarkir, só pra saber como é que tá, porque ele tiver certo, a gente tem que reclamar, tem que levantar a voz pra que isso não aconteça de novo. Não exatamente, né? A gente tem que ter calma, né? Primeiro vamos ver como o Standard se desenrola, porque é como eu falei antes da gente começar a gravar. Battle for Zendikar tá parecendo bastante fraco, porque o Standard de Teros com bloco de Khans tinha um power level bem alto, né? E agora, de repente, você faz uma coleção com power level menor, de repente tem a sensação de que tá caindo no abismo, né? Ah, sim. E, sei lá, eu também não gostei muito de como tá Battle for Zendikar, mas tem que aprender a ter paciência, né? A gente, inclusive, fez lá um podcast inteiro sobre por que cartas ruins existem, né? Sim. Ah, nossa, essa edição inteira tá cheio de carta ruim. Carta rara ruim, que não tem cara de rara. Carta rara tem carta de, de incomum. Eu gosto de acreditar que como uma empresa que tá fazendo esse jogo faz quantos anos? 22 anos. Se eles caíram bastante por level, eles devem ter uma boa razão, sabe? Talvez porque a próxima edição seja melhor. Talvez uma próxima edição seja, sei lá, Uber, talvez eles reprintem Jace Man Sculptor, não sei. talvez também seja por causa da saúde do formato tipo 2. Talvez. Então, ó, galera, assim, eu também não gostei muito, mas, sei lá, apesar de eu ser uma pessoa muito cínica, eu digo que, vamos tentar animar um pouquinho, vamos ter um standard de novo, né, vai mudar tudo, e vai mudar tudo em dobro, né, porque agora vai ser o novo formato de standard, que agora são 3 blocos com 2 sets, em vez de ser de formato antigo, que eram 2 blocos de 3 sets, né? Verdade. Então, bom, vamos ver esperar pra ver como fica, ver como vai ser Oath of the Gatewatchers lá. E vamos ver como vai ser o formato, né? Às vezes a gente tá sendo bem pessimista e, sei lá, pode ser que acabe sendo o melhor standard em anos, né? Ou eu posso estar enganado e o standard pode ser uma bosta, não sei, mas... fiquem de olho, conversem com as pessoas e sinta aí o formato. Tanto o formato limitado quanto o novo tipo 2. Isso. Né? Eu sou sempre otimista com limitado, acho que todo formato é uma experiência nova, dá pra aprender muito, né? Depois fica até de referência, lembra como era aquele formato, isso aqui é parecido e tal. Então é bom tentar pegar as peculiaridades desse aqui. Vai testar bastante as skills das pessoas e eu acho que espere bem no meu pré-release. É isso aí. Isso aí, gente. Obrigado, Grilo. Obrigado, beijinhos. Qualquer coisa, manda e-mail no... mtgbrpodcast, tudo junto, @gmail.com. Ou manda mensagem no @hackdoscast no Twitter. Isso. Mande críticas, sugestões, sugestão de tema, mande dinheiro, mande oferta de emprego, mande Volcanic Islands, mande Underground Sea, mande qualquer coisa. As expedições de Zendikar, né? Sim, claro. Porque não, mande Force of Field Juiz, mande recadinho do coração. Gostou, não gostou, quer outro formato, avisa aí a gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite pra vocês. Tchau.